Tudo que eu quero é fumar um bagulho sossegado. Mas os homens estão na minha cola e não desistem. Dando cheiro da maré, o zumbi vem. Marcando durinho, o zumbi vem que vem. Vacilão, não deixa brecha. Olha o caguete e a polícia tá louca. Pra te dar um cacete, você é vacilão. Todo mundo sabe disso, fuma aqui e ali, sem nenhum compromisso. Olha as crianças, respeite os mais velhos. Chega pra lá, procure um lugar. Fumaça pro alto o tempo todo. Parece uma chaminé, só anda muito doido. Na praia, na escola, em qualquer lugar. Até de manhã, antes de zoar, põe o CD do Bob Marley pra tocar, pra relaxar. Os seus vizinhos estão muito putos com isso. Já perdeu o controle, nem vou falar do juízo. Uns preferem fumar, outros cheirar, outros biritar, outros pedrar. Excesso e dominação, todos preferem se matar. Tudo tem seu limite, até os amigos comentam. A vida é sua, o problema é seu, o que eles lamentam. O fininho é fácil de conseguir, legalizar ou não. Faz diferença aqui, não se esbarra demais. Momento certo é malandragem, tem que ser de chavadinho. Não importa quantas vezes acender esse fininho. Tudo que eu quero é fumar um bagulho sossegado. Mas os homens estão na minha cola e não desistem. Tudo que eu quero é fumar um bagulho sossegado. Mas os homens estão na minha cola e não desistem. Você gosta mesmo de fumar esse bagulho? Como é que pode? Então vai fumando, mas cuidado pros homens não te dar o bote. Se lembra daquela vez que te fizeram engolir uma bucha inteira? Malandro é malandro, polícia é polícia, não fique de bobeira. Eu tô na pista, tô esperto, tô te observando. Te avisei várias vezes pra não ficar marcando. Não me ouviu, ignorou, saiu reclamando. E os playboys funkeando, ficam te zoando. A favela sabe que você gosta de fumar um bagulho sossegado. Mas na verdade é um maluco bem folgado. Eu vou fumando. Quando você tá chegando, dá pra sentir a maré a meio quilômetro. Faz parte da sua vida, virou rotina. Você fuma, fuma, fuma toda hora, todo dia. Ainda ontem te vi, levei até um susto. O bagulho era tão grande que parecia um charuto. Na verdade eu torço pra você largar o vício. Quem começa na maconha, acabar no fristo. Você olha pra mim e dá risada, e sai cantando uma canção que é a sua cara.